você num instante se trai, seu rosto um brilho a mais, num tom secreto faz insinuar. Todo amor é bom, basta só lembrar. E no mesmo instante me diz que um dia vai chegar, quando toda fúria e todo mal será sufocado, então o belo brilho brilhará. Todo amor é bom, basta só lembrar. Ah, se isso tudo vai mudar, meu bem, eu não sei não. Ah, se vale a pena esperar, meu bem, eu acho bom. Quando toda fúria e todo mal será sufocado, então o belo brilhará. Todo amor é bom, basta só lembrar. Toda fúria e todo mal será sufocado, então.